dois reinos, durante muitos e muitos séculos, viviam em guerra. Às vezes tinha um período de certa tranquilidade, mas logo a guerra se avizinhava. Numa certa ocasião, um daqueles reinos estava muito bem preparado, com um exército numeroso e bem equipado. E o ódio que aquele exército tinha do outro exército era muito grande. E o outro exército, por sua vez, estava realmente em desvantagem, porque as suas fileiras eram infinitamente menores e não tinha as mesmas armas do exército inimigo. Então, os mais sábios daquele reino se reuniram em conselho para discutir uma estratégia de combate que poderia levar aquele pequeno exército à vitória contra o grande exército. E quando os generais, os sábios, os anciãos, os ministros estavam naquela reunião, num conselho de guerra, discutindo as alternativas, a cada plano, a cada ideia que era apresentada, vinha logo a constatação de que aquilo não daria certo. Que o exército inimigo era tão numeroso e tão bem preparado que com certeza eles seriam aniquilados. E continuavam naquela reunião pensando o que fazer, como escapar daquela destruição iminente. Foi quando um sábio se levantou no meio do conselho e disse: assim como o rio Nilo começa de uma pequena fonte e se transforma naquele imenso rio, também naquele reino inimigo existe uma fonte pequena, que por destilar o seu veneno diariamente sem cessar, acaba passando para os soldados inimigos um ódio por todos nós. Por isso, eles estão motivados pelo ódio e querem nos destruir. E o conselho perguntou ao sábio: do que Vossa Excelência está falando? E ele disse: há no reino dos nossos inimigos um ministro maligno, cujo ódio contra o nosso povo vem desde a fundação do mundo. Ele cria histórias, ele influencia o coração do rei contra nós, ele provoca revolta no povo, ele calunia, difama, e ele é a causa desta guerra. É ele que está por detrás de tudo. Então, o conselho, se inteirando de que aquele ministro era o verdadeiro inimigo, pediu que naquelas fileiras de soldados se apresentasse um voluntário para entrar secretamente no reino inimigo e destruir aquela fonte do mal. Mas nenhum soldado se apresentou como voluntário, porque todos tinham medo de morrer. Mas ia passando um estrangeiro e vendo aquele reino fraco, em grande dificuldade, se ofereceu, não por dinheiro, mas pelo desejo de livrá-los, a entrar ali no reino inimigo e destruir aquele ministro que era a fonte de toda a maldade e da guerra contra eles. O conselho ficou muito feliz e aceitou a ajuda daquele estranho, que eles nem sabiam de onde era e por que viera, mas que estava disposto a livrá-los. E aquele estranho conseguiu entrar no reino inimigo e foi até a tenda secreta onde se abrigava aquele ministro que destilava o ódio e fermentava a guerra contra o outro povo. E ali Ele cravou naquele homem uma estaca no seu coração. E quando aquele ministro maligno morreu, cessou também a fonte de toda a murmuração, de toda a calúnia, difamação. E aquele ódio que ele destilava para o coração dos soldados e do povo, aquele ódio foi acabando. Era como uma fonte que tinha secado. E de uma tal maneira se extinguiu que, em pouco tempo, a guerra cessou. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que por detrás de toda a perseguição contra a tua vida, por detrás de toda a fofoca, murmuração, calúnia, injúria, não está aquela pessoa que lhe odeia. E sim, o ministro maligno que há milhares de anos nutre um ódio pela tua vida. Que há milhares de anos nutre um ódio por todos os homens e agora, inclusive, pela tua vida. Quando você permite, ou alguém permite, que Satanás comece a jorrar como uma fonte maligna pensamentos de vingança na sua mente, no seu coração, o ódio toma conta de tudo. Você precisa cortar o fornecimento daquela fonte. Mas alguém diz: quem sou eu para enfrentar o diabo? É, realmente, nós não somos nada nem ninguém. Quem poderia enfrentar Satanás? Mas alguém que passou aqui por esta terra, que ninguém sabia direito de onde ele tinha vindo e nem quem ele era, ele se apresentou para voluntariamente entrar no reduto do reino inimigo e ali destruir a fonte de todo mal, para entrar no reino adversário e chegar até a tenda daquele ministro maligno que é Satanás, ele teve que percorrer o caminho da morte. Teve que deixar o seu corpo e entrar até as profundezas do inferno. E ali, ele tomou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Cravou uma estaca no coração de Satanás e deixou a fonte terrivelmente ferida. Jesus Cristo cravou em Satanás a cruz que ele mesmo carregou. Jesus Cristo foi morto na cruz, mas através da cruz ele desfez as obras do diabo. E você vê quantas pessoas odeiam os que são de Deus. Mas odeiam por quê? Porque o diabo está por detrás destilando aquele ódio, falando mal, criticando, zombando, escarnecendo, perseguindo. Mas são inúmeros os casos de pessoas que antes eram usadas pelo diabo, que tiveram este ódio cessado e hoje estão do nosso lado. Pessoas que antes queriam a nossa destruição, hoje estão pregando a palavra de Deus junto conosco. O problema que move toda calúnia e perseguição contra a tua vida e a minha não vem das pessoas que aparentemente nos odeiam, e sim de Satanás que está agindo por detrás delas. Você precisa invocar agora a obra que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário e dizer a Satanás: demônio, você está perdendo tempo. Você não pode nem destruir a minha vida, nem tampouco a vida desta pessoa que você está usando para me atingir, porque tanto a minha vida como a dela foi libertada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Creia nisso. Você vai ver que em muito breve haverá paz, porque a guerra que Satanás está movendo contra a tua vida, ela já foi vencida pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.